Santo, santo, santo, santo rei, lava minha dor. Levo sua imagem, sua bênção quero ter. Santo, santo rei, traz a sua lei, faz a minha vez. Santo, santo, santo, santo rei, lava minha dor. Levo sua imagem, sua bênção quero ter. Santo, santo rei, traz a sua lei, faz a minha vez. Queria fazer folia morena rainha, rezada que noite começa a terminar no dia. Encantar o canto que fala das matas, entoar o vento que vem das regadas. Queria provar o tempero da boa cozinha, sua poesia, aprender os gestos de um povo sincero, apagar os prantos no sonho mais belo. Sem ter de cor, paixão e de sabor, vim fazer festa no meu interior. Sem ter de cor, paixão e de sabor, fazer festa no meu interior. Se nesse gingado remexe beleza menina, de tanto que nosso desejo junto utopia, me rende na renda, na saia rodada, me roda na rede, nessa madrugada. Divina, que festa pra te conhecer nesse lindo dia. Mistura de crença, de amor e verdade, mistério de rito, de felicidade. Centelha de cor, paixão e de sabor, vem fazer festa no meu interior. Sua lei, faz a minha vez.